vento que embalança as paia dos coqueiros, vento que encrespa as águas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícia de lá. Vento que assobia nos telhados, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Hoje tô sozinha e tu também, triste me lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Via nos telhados, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Hoje tô sozinha e tu também, triste me lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor?